Denise Santiago. VM informa. Você em sintonia com a notícia. O Programa Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor, DECOM, do Ministério Público do Estado, notificou 10 postos de combustíveis em Fortaleza. A fiscalização foi motivada pelo recebimento de denúncias de aumento abusivo do preço de combustíveis. Os postos notificados estão localizados nos bairros Aldeota, Conjunto Ceará, Meireles e Praia do Futuro. As empresas notificadas deverão apresentar, no prazo de 10 dias, notas fiscais que comprovem a compra e venda de combustíveis e cópia do livro de movimentação de combustível. Caso seja constatada uma elevação abusiva no valor do combustível, será lavrado auto de infração com possível aplicação de multa. Um homem foi preso com 0,5 quilo de droga na cidade de Varjota, no interior do estado. Os policiais militares receberam informações sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes na região. Após diligências, Maxwell Oliveira do Nascimento, de 20 anos, foi localizado. Além da droga apreendida, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalar drogas e um aparelho celular foram encontrados. Essa quinta-feira é o terceiro dia com o maior número de raios atingindo o Ceará em 2022. Foram 3.073 descargas atmosféricas contabilizadas por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel durante o dia, que terminou com tempestades em Fortaleza e no interior. Desde janeiro, já foram registrados 64.525 raios em todo o estado. Segundo a Enel, em 13 de janeiro foi registrado o maior número de descargas atmosféricas no Ceará, contabilizando um total de 6.852 raios. O Centro-Sul, o Vale do Jaguaribe e o Sertão de Crateús são as macro-regiões mais atingidas neste ano. ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Redação e apresentação, Maiara Mourão. Operação de áudio, William Fortunato. O VM Notícias volta às 14 horas. Fique agora com o programa João Inácio Júnior. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. ZYH589, Verdinha, emissora do Sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Feliz é aqui com João Inácio Júnior. João Inácio Júnior. A comunicação alegre está no ar. João Inácio Júnior. Rádio Verdes Mares. Música. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Alô, alô, mundo, mundo, mundo. Estamos iniciando mais um programa João Inácio Júnior, com alegria, com simpatia, com energia, com força, com fé, com esperança, sabendo que o meu futuro e o seu futuro vão ser lindos, maravilhosos. É hora de encher-se de esperança. É hora da renovação. De acreditar que se agirmos da forma correta, a tristeza, a angústia, a dor, o desânimo e o sofrimento vão chegar ao fim. O tempo das doenças, das perdas, das derrotas, da escassez vai acabar. E começará uma nova fase repleta de acontecimentos bons, onde a felicidade, a paz, o sorriso, a fartura de coisas boas preencherão a sua vida e a minha vida. Tenha fé. Encha-se de ânimo, de esperança. Deixe a força viva do Senhor Deus operar em você, em sua vida, em sua casa, em seu trabalho, em seus relacionamentos, em suas amizades, em suas vontades, limpando, melhorando, resolvendo, curando. Renove suas atitudes, seus pensamentos. Busque o melhor para você, sempre com ética, com dignidade, com coragem e com determinação. Assim, você ganhará uma vida nova, você estará de bem, feliz e a paz será sua companheira sempre e sempre. E o mais importante, com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, seus sonhos se transformarão em realidade. Hoje, agora, o tempo da esperança, da saúde, da resolução dos problemas, de novas amizades, da consolidação do amor verdadeiro, da paz, do sorriso, da felicidade e de muitas vitórias, vai iniciar a instalação. É você! É tempo novo, é vida nova. Com Deus é vitória garantida. Acredite, você não está só. Nós estamos com você. Mas o mais importante é que Deus está com você. Bote fé e vença! Uhul! Aí nós vamos estourar o champanhe. Será tempo de estourar o champanhe. Tempo de estourar os foguetes. Oh, glória! E acelerar para as vitórias. Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, começou, começou, começou. Vamos ter uma tarde linda e maravilhosa! Opa, opa! Atenção, Aqui com a gente o Thiago Brito, um dos melhores operadores do mundo. Mariana, hein? A William Fortunato, gente, desculpa, William Fortunato, William Fortunato, um dos melhores operadores do mundo, Mariana Oliveira, nossa telefonista. Hoje nós temos aqui a assessoria muito legal do diretor Diego Moraes, diretor da TV Diário e da produtora e apresentadora Claudmila Mello. É nóis! Alegria receber vocês aqui, né? Ô, Cláudia Leite, boa tarde, Claudinha, uma das grandes jornalistas e comunicadoras do Globo Terrestre. Boa tarde, João. Boa tarde, João Inácio. E boa tarde também a você, querido ouvinte, em qualquer lugar desse lindo, azul e redondo planeta. Hoje, 11 de março de 2022, sexta-feira. E até às 4, muita informação, conteúdo bom e a sua participação aqui no programa João Inácio Júnior, todos nós com ele, uma das mais importantes referências da comunicação no planeta. João Inácio Júnior. Bem, vamos começar fofocando, daqui a pouco informações policiais. Fátima Bernardes deixará a Globo e a despedida já está sendo organizada. Que é isso, Cláudia? Me conta. Pois é. A Fátima Bernardes quer e vai deixar de apresentar o programa dela Encontro com a Fátima Bernardes e, segundo as informações de hoje, ela vai ter um outro programa, vai ter uma outra atividade lá na Globo. Mas o Encontro com Fátima Bernardes ela não quer fazer mais. E aí, por conta disso, então, a Rede Globo já está programando uma grande despedida. A informação de hoje diz que o programa da Fátima Bernardes vai terminar em agosto. Aliás, ela vai sair do programa em agosto. E, para isso, o programa, que faz 10 anos em junho, vai ter uma grande comemoração, João. Vai ser um mês de comemoração e, segundo a Globo, vai ser tudo muito transparente. A Fátima Bernardes vai passar o comando do Encontro com Fátima Bernardes para outra apresentadora. Quem é que é a mais cotada no momento? Eu quero saber quem é, me indigue logo aí. Eu? É a Patrícia Poeta, a que substitui naturalmente, né, normalmente, a Fátima Bernardes. Mas também, olha, correndo por fora, estão Sandra Annenberg, Fernanda Gentil, Maria Beltrão e Priscila Alcântara. Olha aí, então a Fátima Bernardes passaria a apresentar outro programa e o programa Encontro iria para uma destas pessoas que a Cláudia se referiu. Bem, vamos aguardar para ver se isso vai acontecer mesmo. Porque às vezes a notícia chega, a notícia sai e não passa de boato. Este já é um comunicado da Rede Globo. Ou ainda está no nível de fofoca, Cláudia? Olha, ainda está no nível de bastidores, mas essa informação está no Grupo UOL hoje, dando conta de como a Fátima Bernardes vai sair do programa em agosto. Ei. E que tem a intenção de continuar na Globo em outro projeto. Quem não sabe quem é eu, aqui é seu Cuca. Seu Cuca é eu, viu? Tô dizendo. Então, se Cláudia, como é o nome do programa que a Fátima Bernardes vai fazer? Já tem, já sabe o que é? Ou ainda tô bem, não sabe, tô bem, não? Ainda não. Ainda não. Agora uma boa notícia a respeito de coronavírus. Gente, realmente o coronavírus Ômicron está perdendo as forças a cada instante que passa. A cidade de São Paulo já liberou o uso de máscaras, ou seja, só usa máscara quem quer. Inclusive em locais fechados. Na cidade de São Paulo, não há mais necessidade de se usar máscara. Agora, uma outra cidade brasileira faz a mesma coisa. Já estava praticando o não uso de máscara em locais abertos. Agora, também em locais fechados, outra cidade brasileira libera o uso de máscaras. Cláudia? Sim, nós estamos falando de Santa Catarina. Santa Catarina já tinha abolido o uso de máscaras em locais abertos e a partir de amanhã, sábado, passa então a não ser mais obrigatório o uso da máscara contra a Covid em locais fechados. Agora você vai ouvir uma história muito louca, uma história policial. Um idoso tinha uma namorada. A namorada não quis mais ele. E aí ele passou a mandar para ela recados chatos. Ele passou a importuná-la através das redes sociais. O que ela fez? A ex-namorada do idoso então bloqueou o véio das redes sociais. Sem ter por onde mandar mais recados para ela, ele passou a mandar recados de importunação pelo Pix. Você tá vendo? Fala a vovô Maraponga. Você tá vendo como é que é as coisas neste mundo? A Pause e o véio tinham uma namorada. A namorada não quis mais o véio. O véio ficou putimba vida e começou a esculambar a namorada pelas redes sociais. Ela bloqueou ele, a namorada bloqueou ele de todas as redes sociais. Aí o véio teve uma ideia. Mandar pelo Pix. Então o que ele fazia? Para poder enviar mensagens, esculhambando ela pelo Pix, ele passava um centavo pro Pix da namorada. Aí tem direito de dar aquele recadinho, né? É, a descrição da atividade. A descrição do que mandou. A descrição, e aí ele esculhambava ela. Acabou que o véio foi preso. Oh, meu Deus do céu. É muita esculhambação nesse mundo. O véio acabou preso. Pois é. Ô, Cláudia, conta aí tudo com detalhes aqui no programa João Inácio Júnior. Olha, tudo aconteceu da seguinte forma. Eles namoravam. O casal tinha um relacionamento. E então, há 4 meses ela desistiu. 4 meses ela não aguentou mais e acabou com o namoro. E então ele passou a persegui-la, João, de uma forma intensa nas redes sociais. Ele perseguia de todas as formas, ao ponto de ela ir fazer um boletim de ocorrência contra ele e uma medida protetiva contra ele também. Aí ele não sossegou, ele encontrou uma fórmula. Ele passava Pix para ela de poucos valores, como você falou, uns centavos, 50 centavos, até um real, exatamente para, naquela localzinha da descrição do Pix, ele mandar recados para ela. Tô com saudade, retire o processo, e importunando. Aí ela procurou novamente a polícia e ele foi preso por 2 motivos. Primeiro, porque descumpriu a medida protetiva. E segundo, porque pelo crime de importunação. Ele tem 67 anos, foi preso em casa, no bairro Damas, aqui em Fortaleza. Foi levado para a delegacia da mulher. Que doidice, hein, Cláudia? Total, né? Mas é aquela história, né? Quando o corpo não... Como é? Quando o corpo... Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Exatamente isso, vovô Maraponga. Hoje eu faço uma modificação, uma atualização nesse ditado popular. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Agora eu vou dizer, é diferente. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, a cabeça padece e o destino padece. Porque quando o homem envelhece, de tudo acontece. O dente aprudece, o também aprudece. O bucho desce, os ovos desce, a pinta amolece. As orelhas crescem. E o véi, quando as mulheres oferecem, ele diz, eu já tô é pelo NPS. Ah, se eu pudesse. Que isso? Ô, vovô Maraponga. E agora mais uma informação para você, e esta também é policial. Chefe de facção, suspeito de ter matado 8 pessoas, é preso no apartamento do Cocó, no bairro Cocó. Aí, o Cocó é um bairro elegante, viu? Ali tem cada apartamento que parece mansão. Tem até umas casas lá bonitas também. O bicho tava vivendo bem, viu? Do crime, chefe de facção. Preso no apartamento no Cocó, viu? No Cocó, aqui em Fortaleza, no Cocó. Um comparsa do suspeito, um comparsa do chefe da facção, né? Foi preso também. Eles estavam em um apartamento de luxo, morando num apartamento de luxo, e lá com o chefe da facção foi apreendido um carro no valor de 370 mil reais. Você vê como é que são as coisas. Chefe de facção já matou 8 pessoas, estava vivendo nababescamente, ou seja, uma vida de luxo no apartamentaço no Cocó. E o carrão dele, 370 mil reais. ou um bandidão apontado como chefe de facção e apontado também de 8 assassinatos, repito, é preso em apartamento de luxo no Cocó. A Polícia Civil cumpriu ontem, quinta-feira, os mandados de prisão em aberto contra ele e contra um comparsa. É só isso aí, né, Cláudio? Tem mais alguma coisa? Tem sim, a polícia divulgou o seguinte, que ele é chefe de uma facção criminosa, de um grupo criminoso que atua em Sobral, aqui na região norte do estado. E então houve a operação policial e investigação e ele foi preso junto com o comparsa num edifício de luxo, num apartamento de luxo, aqui no bairro Cocó, em Fortaleza, como você falou, João Inácio. Você tá vendo como é as coisas? Vá vendo aí como é as coisas, viu? E tem outro ditado que eu vou dizer aqui, viu, Cravo da Leite? Diga lá. Aqui é vovô Maraponga, seu Jereba tá chegando. Eu vou dizer pra você. Tem outro ditado sobre a história da cabeça do homem. Qual é? Agora, há poucos instantes, nós dizendo como a cabeça não pensa, o corpo padece, a cabeça também padece, o destino padece. Agora tem um ditado, viu? Que todo homem sabe sobre a cabeça do homem e toda mulher sabe sobre a cabeça do homem. O homem tem duas cabeças. Uma que não pensa e a outra que não dispensa. Ô Tiago Brito, você... Ô, William Fortunato, você... William, você concorda? O homem tem duas cabeças. Uma que não pensa e a outra que não dispensa. Você concorda, Cláudia? Concordo. Tá aí que eu concordo. Mas agora eu vou falar de vocês. Tá aí que eu concordo. Agora eu vou falar de vocês. Diga lá. A mulher tem duas bocas. Meu Deus. Eu só vou dizer o resto daqui a pouco. Graças a Deus. Não, mas eu vou dizer. Sim, diga depois. Se o homem tem seus defeitos, a mulher também tem o delas. Vovô Maraponga. A mulher tem duas bocas. Mas eu só digo o resto daqui a pouco. Porque se o homem tem duas cabeças, uma que não pensa e a outra que não dispensa, a mulher tem duas bocas. O resto, daqui a pouco, eu quero saber. Ô Cláudia, vamos falar de gente famosa? Programa João... Programa João Inácio Júnior. Larissa Manoela. Ô Cláudia, essa novela Além da Ilusão já tá no ar. Está. A Larissa Manoela está nessa novela Além da Ilusão? Está sim, ela é a protagonista. O que diabo é protagonista, meu filho? Eu não sei o que é protagonista. O que é uma protagonista da novela? A protagonista é a artista principal, a personagem principal da novela, vovô Maraponga. A atriz mais importante da novela. É, ela faz o papel de duas irmãs, não gêmeas, não. A Elisa e a Isadora. Ela faz o papel de duas? De duas irmãs, mas não são gêmeas. É porque ela aparece na primeira parte da novela como já adulta de uma das irmãs. E aí passam-se 10 anos e ela então, a partir dos 10 anos depois, ela faz a mais nova atualizada, entendeu? Pois bem, Larissa Manoela estão dizendo que ela está grávida. Na vida real? Pois é, estão dizendo sim. E aí a Larissa Manoela vem de novo usar a rede social para dizer... Todo ano me engravidam, todo ano. E não é verdade. Ela disse, surpresa, hein? Falar em 2022 que eu estou grávida, que eu posso engravidar. Que nada, me arrumam gravidez todo ano. Cláudia, eu também tô grávido. O senhor está grávido? Tô amochado, tô buchudo, mas é de peido. Nossa. Porque pensa no véio pra peidar, eu. Eu vou dizer uma coisa, tem duas coisas que o véio gosta. Peidar e de coceira. O véio não dá mais no couro. O velho não tem dia. O velho tá lascado. Não pode fazer ginástica, não pode correr, não pode saltar de paraquedas. Aí tem duas coisas que o velho gosta: peidar. E a outra coisa que o velho gosta é de coceira. Ah, é, o senhor já disse aqui. Coceirinha no fopo, coceirinha no olho da prova. Ô, oh, coceira gostosa. O senhor disse. Coceira nas costas, coceira nas canelas. É muito bom, coceira na cabeça. A gente coça. Porque nós não temos mais prazer sexual. O prazer é o prazer da coceirinha. É muito bom coçar. Fala, Cláudia. Não, pois é, vovô Maraponga, o senhor pode, né? Ah, meu Deus do céu. E a gente não pode nem reclamar, que ele diz, ele chama logo a lei do idoso. É, o estatuto do idoso. Estatuto do idoso. É desse jeito, gente. Olha aí, programa João Inácio Júnior, boas tardes pra você, onde quer que você esteja. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Cláudia. Oi. Tem uma coisa muito importante que a gente vai abordar aqui no programa agora, mas é uma coisa linda, é uma coisa importante, é uma coisa fora de série. Cláudia Leite, enquanto está acumulada a Mega Sena, Cláudia? Ah, é um assunto importantíssimo, 130 milhões de reais. Ei, é 130 milhões de reais, viu, Barbosinha? Barbosinha, menino da Pinta Grande, tá visitando nós aí, Barbosinha. É o Soares, é o Soares. Tô doido, viu? Tô doido. Eu troco o nome de todo mundo. Não, é você mesmo. Soares, meu amigo, é gente boa, visitando nós aí. Soares, meu filho, é 130 milhões de reais, Soares. Meu filho, a Mega Sena está acumulada e vai correr amanhã, meu filho. 130 milhões de reais. Poucas vezes na história da loteria ela chegou a 130 milhões de reais. Claro que já chegou, mas não é toda semana que a gente tem 130 milhões de reais na Mega Sena. É dinheiro para resolver a vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Com esse dinheiro você bota 1000 empresas, você viaja pelo mundo inteiro, você gasta, você rasga dinheiro no dente, você assa dinheiro no espeto e come o bichinho queimadinho e não acaba. Se eu ganhasse, a primeira coisa que eu ia fazer, eu seu Cuca, pegar uma nota, um bolo de 100 real, assim, com 1000 real e botava no espeto e assava bem assadinho e comia, só pra mostrar pro pessoal. Dinheiro assado. Bem, o dinheiro será seu se você ganhar, seu Cuca. Vamos lá, gente. Então você pode jogar e ganhar na Mega Sena, que está super acumulada, 130 milhões de reais e vai correr amanhã. E só ganha quem joga. E eu vou dar uma dica muito importante pra você, porque os bolões da Loteria Aldeota, o rei do bolão do Brasil pela 18ª vez, dão muita chance, oferecem muita chance para você ganhar. Jogando num dos bolões da Loteria Aldeota, você pode ganhar esses 130 milhões de reais. E eu vou explicar para você. Você lembra da Mega Sena acumulada de 105 milhões de reais que saiu para um bolão exclusivo da Loteria Aldeota? 35 pessoas apostaram. Cada uma pagou 100 reais, elas ganharam os 105 milhões de reais e cada uma levou mais de 100 milhões de reais. Por quê? Os bolões da Loteria Aldeota oferecem mais chance da pessoa ganhar. Primeiro, porque os bolões da Loteria Aldeota seguem uma fórmula que inclui matemática, probabilidades, métrica, algoritmos para mais chances de acertar. Agora, a comodidade é incrível. Comodidades. A comodidade. Porque você, de qualquer lugar do Brasil, joga sem sair de casa. Ei, é 130 milhões de real. Já tô todo me coçando aqui, viu? 130 milhões de real na Mega Sena aí. Saiba agora como jogar num bolão da Loteria Aldeota sem sair de casa e ter muita chance de ganhar esses 130 milhões de reais. Primeiro, adicione o WhatsApp da Loteria Aldeota no seu celular. Depois, pelo WhatsApp, entre em contato com a Loteria Aldeota e peça para conhecer os bolões. A Loteria Aldeota manda as fotos e os números dos bolões para você pelo WhatsApp. Aí, você escolhe o seu bolão. Se você mora em Fortaleza ou região metropolitana, o motoboy vai entregar a sua aposta ao seu bolão aí onde você está. E você só paga o bolão quando recebe e não paga taxa de entrega. Se você mora no interior do Ceará ou em qualquer cidade do Brasil, olha o lance, olha o gol. Você escolhe sua aposta ou seu bolão pelo WhatsApp, paga por Pix, recebe sua aposta como documento escaneado. Depois nós enviamos a sua aposta original para você via Sedex. É hora de jogar. A sorte está chamando você. A Mega Sena acumulou. Tá enquanto, Cláudia Leite. Sinto. Oi. 130 milhões de reais. Quanto, Cláudia? 130 milhões. 130 milhões de reais e corre amanhã. Esse dinheiro pode estar sendo preparado por Deus para você. Você não tá pedindo. Tá na hora de jogar. bolões a partir de 100 reais. Esse prêmio tá chamando você. Venha me ganhar, venha me pegar. Então, chama a loteria agora, loteria Aldeota agora pelo WhatsApp. Bolões a partir de R$99. É hora de jogar e ganhar. Olha o gol, olha o gol. Você tem que fazer alguma coisa por você e pelo seu destino. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você de qualquer lugar do Brasil, jogue num bolão da loteria Aldeota sem sair de casa pelo WhatsApp. O DDD de Fortaleza é 85. 85. E o WhatsApp é 3104-5050. Meu filho, é 3104-5050. 85 é o DDD de Fortaleza. E o número? 3104-5050. Loteria Aldeota, Avenida Dom Luiz 600 e Shopping Rio Mar Kennedy. Loteria Aldeota, vamos lá, 3104-5050. Gente, 130 milhões de reais. Ah, Claudinha! Oi! Minha filha, escolha aí. Escolha aí uma notícia aí pra nós dar aí, Claudinha. Que, viu? Viu? Daquele jeito aí, viu? Nós sabemos aí no João Inácio Júnior aí na Verdinha, viu? Rádio Verde Mar. Vamos lá, vamos continuar com as notícias. Vamos falar de famosos? Vamos? Vamos falar da. Da confusão, da treta, como se diz, entre o Denilson, o ex-jogador de futebol, atual comentarista esportivo, e o cantor Belo, aquela dívida, aquele embrolho, aquele bafulê, né? Aí é um bafulê. É preciso que a gente fale uma coisa, viu, Cláudia Leite, viu, nossos queridos ouvintes e, talvez, segunda-feira, nossos telespectadores. Porque o programa João Inácio Júnior vai ser exibido aqui, na Verdinha, e você vai assistir das maneiras que você já assiste, mas também o programa João Inácio Júnior vai ser exibido pela TV Diário, no mesmo horário em que a gente estiver aqui apresentando o programa. Como agora, por exemplo, nós estaremos também na TV Diário, provavelmente a partir de segunda, né? Então, gente, vamos lá. Vamos lá. O Edilson. Denilson. O Denilson, ex-jogador de futebol, inclusive da seleção brasileira, está cobrando, já cobrou na justiça, mas o Belo não paga, né? Não paga. O Belo é um péssimo pagador, todo mundo sabe. Hoje ninguém gosta de vender nada. Ninguém gosta de fazer qualquer tipo de negócio para o Belo, o cantor Belo, marido da Graciane Barbosa, pagar a prestação. O pessoal só quer receber à vista, porque o nome dele e o nome da Graciane Barbosa, a mulher dele, são mais sujos do que poleiro de galinha. São mais sujos do que bunda de vaca. Rabo de boi. É. Que eu não pago ninguém. Filho de uma régua, deixa aí. Ô, Cláudia. Programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Olha, essa confusão, essa treta entre o Denilson, ex-jogador de futebol e atual comentarista esportivo, e o cantor Belo já tem mais de 20 anos só na justiça. E o Belo não paga o que deve ao Denilson. Na época em que tudo aconteceu, o Belo era vocalista da banda Soweto. E o Denilson comprou a banda. O Denilson passou a ser o dono da banda. E então a banda fazia muito sucesso e o Belo decidiu ir pra carreira solo, cantar sozinho. Explicando pra você entender bem direitinho o bafulê. Quando o Denilson comprou a banda Soweto, que o Belo fazia parte, ele comprou a banda com os músicos e principalmente o Belo. Porque ninguém ia comprar a banda Soweto pelos músicos que ninguém sabe nem quem é. Comprou pelo Belo. Aí que o Belo fez? Saiu da banda. Aí o Denilson disse: sacanagem, pô. Recebe o dinheiro e sai da banda? Eu comprei a banda com ele. E ele era o dono da banda. Isso. Ele saiu da banda. Aí o Denilson meteu ele na justiça cobrando quanto, Cláudia? Olha, na época foi um valor que ficou atualizado há uns 5 anos em 5 milhões de reais. Muito dinheiro, né? Atualizado hoje, já passa dos 9 milhões. A justiça já deu ganho de causa ao Denilson. O Denilson já propôs um acordo pro Belo. O Belo disse que já fez um acordo com o Denilson pra pagar tudo até o ano de 2032, acredite. Somente que o Belo não paga. Aí o Denilson, então, fez um desabafo público e disse, olha, não é normal, não é normal esse maluco dever e viver uma vida normal sem me pagar. Ele tem que chegar e falar, qual é seu Pix? O cara é público, vai ali e faz um show e chega e diz que não tem nada? Que história é essa? Olha, isso é um retrato da sociedade brasileira hoje, desabafou Denilson. Aí, eu acho que o Belo manda o recado pra ele assim, eu vou mandar pra você, não é o Pix não, viu? Vou mandar pra você o Pix não, viu, meu filho? O Belo, eu vou mandar pra você uma... Você entendeu, não entendeu? Gente, é cada coisa nesse mundo. Tem gente que não gosta de pagar mesmo, né? Tem gente que tem a doença de ser desonesta. Mas é isso. Fazer o quê? Vamos para uma policial, Cláudia? Vamos. Vamos lá. Vamos ao bairro Janguruçu. Alô, Janguruçu, grande bairro de Fortaleza. Janguruçu, membros de facção que expulsavam moradores de Fortaleza são condenados ao total de 37 anos de prisão. Juntando as penas de todos, né? Exato. Tanto de um, tanto de outro, tanto de outro, dá 37 anos de prisão. Os caras da facção estavam expulsando os moradores das casas dos moradores para eles ficarem com as casas. Sim, de forma específica de um residencial lá no bairro Janguruçu. Aí, tá indo aí o babado aí, o bafulinho aí? Olha, segunda-feira. Atola aí, Cláudia Leite, aí atola, minha pompinha. João, João Inácio, a partir de segunda-feira estaremos ao vivo, mas olha a cara das figuras aqui atrás de nós. Olha a cara dos acusados. É, o que a Cláudia tá se referindo... Há um telão que tem aqui, no nosso estúdio, atrás de nós. Enquanto a gente vai falando as notícias, vão aparecendo fotos ou vídeos relativos à notícia. E quando a gente estiver já na TV Diário, né? O que a gente for falando, você vai vendo. Imagens pertinentes. Programa João Inácio Júnior, é você, Cláudia Leite, Claudinha Rocha. Os dois casais, porque são dois homens e duas mulheres, maridos e mulheres, respectivamente, duas duplas de casal. Os bandidos? Os quatro, sim. Duas duplas de dois? Exato, duas duplas. Dupla de dois. Exato. Duas duplas de dois. Sim, e dois. Sendo... Ah, então, os bandidos que foram condenados é um marido e uma mulher. Sim. E uma mulher e um marido. Perfeito. Dois casal. Sim. E aí, eles é que eram os líderes da facção que tava botando o povo pra sair das casas, expulsando pra eles tomar as casas pra eles. Sim, um deles era o líder da facção e os outros três trabalhavam como integrantes, executando as ordens de pavor, de expulsão das pessoas que moravam nesse residencial no Janguruçu. Mabó devido à égua, que é eu, Lacrau, Lacrou. Tô bem conhecida como a Massaranduba, o pau que cupim não come. A polícia prendeu os quatro, os dois casais, em 2019. O inquérito foi aberto, o processo também, e agora eles foram julgados e condenados a 37 anos de cadeia. Quem são eles? O Cristiano, ele é o líder dessa quadrilha. Ele é Cristiano Moreira de Araújo, da esquerda para a direita, ele é o primeiro. Ele foi condenado a 9 anos e 5 meses de cadeia. Depois veio a Daniele, a esposa dele, condenada a 10 anos e 5 meses. Aí a outra dupla, o bandido Marcos Renan, a 6 anos e 5 meses, e a esposa do Marcos Renan, a Antônia, a 10 anos e 11 meses. Eles tocavam o terror, como se diz, expulsando os moradores de um residencial no bairro Janguruçu. Eles sabem como eles faziam, João? Eles abordavam as vítimas, os donos dos apartamentos do residencial José Euclides Ferreira Gomes, no bairro Janguruçu, e aí simplesmente obrigavam as pessoas a saírem de suas casas. Se elas não saíssem, eles, em alguns casos, até faziam o tribunal do crime e pressionavam e torturavam para que as pessoas apavoradas deixassem suas residências. Um deles, o líder da quadrilha, o Cristiano, e a esposa dele, a Daniele, foram presos em um dos apartamentos do residencial, e aí o outro casal também foi preso. Vocês sabem quem é o pagodeiro Tiaguinho? Pois é, antes de ser cantor solo, ele cantava numa banda, né, Cláudia? Sim, ele cantava... Lembra? Vamos lembrar aqui? Vamos. Você quase dizia só pra contrariar. É, não, só pra contrariar era o Alexandre Pires. Quem lembra? Lembra, Cláudia Mila? Qual a banda que o Tiaguinho cantava antes? Exalta Samba! Olha aí. Parabéns, Claudemila. Exalta Samba. Exalta Diego Samba. Moraes, diretor da TV Diário, aqui com a gente. E Claudemila Melo, produtora. Rebentando. Porque vocês sabem que brevemente aqui nós vamos ser TV Diário, né? A Rádio Verdinha vai estar na TV Diário também. Que bom. É segunda-feira mesmo, é? É segunda-feira, com certeza. Então, segunda-feira, você já pode, ao mesmo tempo em que você assiste a Verdinha, pelos meios que você já assistia, rádio, internet, aplicativos, celular, você vai ver a gente na TV Diário. Que maravilha. Bom, então nós vamos falar aqui... Tiaguinho. O Tiaguinho. Mas, olha, vocês sabem que o Tiaguinho sofreu muito, né? Sim. O Tiaguinho não queria separar da atriz Fernanda Souza, mas separou. Ele sofreu muito e agora está com a vida renovada, com um novo amor. E tem um detalhe que você precisa saber já já, porque agora eu vou conversar com meu amigo Manolo Gomes. Boa tarde, Manolo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Meu amigo, alegria poder estar falando contigo nessa sexta-feira, com todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E olha, tá ouvindo você falar do Tiaguinho, hein? É. Tiaguinho já tá com um novo romance aí, já tá bombando na internet, hein, João? É verdade, tem uma novidade. Você sabe, tem aquele ditado que diz que a fila anda, né, João? E tem que andar, né? Porque senão, né? Se bobear, né? Não pode parar. Ô, meu querido Manolo, é uma alegria receber você com essa festa. Vamos falar do Ora Pro Nobis, que é um produto 100% natural e que é uma bênção e que a partir de agora pode mudar a vida de muita gente que está ouvindo o programa João Inácio Júnior. Não é verdade, Manolo? É verdade, João, é verdade. Você sabe que uma coisa que é importante, eu gosto muito de falar do Ora Pro Nobis, porque ele tem um princípio ativo, João, que é a lisina. Esse princípio ativo, ele é poderosíssimo. Então, ele trata todo o processo inflamatório das juntas, das articulações. E, além do mais, esse princípio ativo é super indicado para quem tem problemas de reumatismo. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem com problema de mobilidade, use o Ora Pro Nobis. A planta muita gente conhece. Inclusive, ontem, João, eu fiz um omelete com o Ora Pro Nobis. Fica uma delícia, meu amigo. É uma delícia. E a gente sabe que a planta já é boa. E com a tecnologia que eu coloquei nessa planta, só para você ter uma ideia, ele tem a nanotecnologia, as suas cápsulas são soft gel. Então ele faz toda a diferença para cuidar do seu organismo de fato, João. Olha que maravilha. Vamos então enumerar as coisas boas e maravilhosas que Ora Pro Nobis pode fazer na minha vida e na sua vida. Você que está ouvindo o programa João Inácio Júnior, olha que coisa boa, como sua vida vai mudar para melhor, como problemas que você tem de saúde vão desaparecer da sua vida com Ora Pro Nobis. Manolo Gomes. Olha só, João, só para você ter uma ideia, vamos enumerar. Quem sofre, por exemplo, com má circulação, dormência, formigamento, inchaço nas mãos, nos pés, ele é muito indicado. Quem sofre, por exemplo, principalmente você que sofre com prisão de ventre, o nosso Ora Pro Nobis, ele tem fibras, ele mantém o trânsito intestinal, evita estado de constipação e a prisão de ventre. E mais do que isso, Ora Pro Nobis, ele é importante porque as fibras ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Às vezes o diabético exagera um pouquinho no doce, sofre as alterações que a doença pode provocar. Com o Orapronobis isso não acontece. E uma coisa importante, ele também vai cuidar da saúde do coração. Várias universidades do Brasil já vêm pesquisando essa planta, inclusive universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra. Para você ter uma ideia, estão comprovando os benefícios do Orapronobis, principalmente prevenindo a prevenção em doenças cardiovasculares, João. Oh, maravilha! É algo incrível, é fantástico esse Orapronobis. Um produto só, 100% natural, sem contraindicação, sem efeito colateral, para ajudar a resolver tantos problemas de saúde e fazer as pessoas sorrirem outra vez e serem felizes outra vez. Muito bom, Manolo. Ótimo, excelente. Uma coisa importante, tá, João? Ele não tem efeito colateral, não tem contraindicação, a partir dos 14 anos já pode usar. Você sabe que eu tava lendo recentemente uma pesquisa, uma ONG de Minas Gerais fez um teste. O pessoal começou a comer fubá com Orapronobis e outro grupo de crianças só fubá. As crianças que comiam fubá com Orapronobis não sofriam desnutrição, anemia, falta de vitaminas e minerais. Então, quer dizer, ele tem um alto valor nutricional. Então, se você está com déficit de vitamina, às vezes está caindo o cabelo, a pele está ressecada, as unhas quebradiças, pode ser a falta do ferro, a falta da vitamina A, a falta da vitamina C, que aumenta a imunidade. E tudo isso tem nessa plantinha abençoada, João. Então, vamos comprar, gente. Olha, o que você precisa saber é isso. Você já sabe para que serve o Orapronobis. Você já sabe, agora eu vou dizer para você que ele não tem para vender na farmácia, você vai comprar pelo telefone. Olha, ô Glória, vamos lá, Manolo Gomes, qual é o telefone para a pessoa pedir e receber em casa ou onde você quiser, em qualquer lugar do Brasil, o Orapronobis? Então é bem simples, João, você vai ligar agora, você que está aqui em Fortaleza, todas as cidades vizinhas, não cobramos o frete, entregamos na porta da sua casa. Ligue e aproveite, aproveite, aproveite. 0800-787-7070. Ligue 0800-787-7070. Ligando agora, dizendo que está acompanhando aqui o João Inácio Júnior, nós vamos fazer o seguinte. Ligue e aproveite, que eu vou fazer Orapronobis hoje, com super desconto. É isso mesmo, metade do preço, você vai ganhar de presente. Se for uma mulher, eu vou mandar o Botox, vários ácidos hialurônicos. Vai ganhar esse Botox. Se for um homem, eu vou mandar a maca peruana de presente, que é muito bom para quem tem disfunção e impotência. E além disso, vai ganhar um rádio, é isso mesmo, um rádio AM/FM para não perder a verdinha. É isso mesmo, comprou o Orapronobis, vai ganhar esse rádio de presente, João. Olha que maravilha. Então vamos ligar, gente, agora não vamos perder a oportunidade, porque além do produto ser tão bom para tanta coisa, ainda tem muito presente para você. 0800-787-7070. Pega o telefone agora e liga. 0800-787-7070, Manolo. É isso mesmo. E, ó, se você tiver meio apertadão de grana, tiver meio sem grana, cartão de crédito já estourado, eu faço o seguinte, hoje, João, as primeiras 30 ligações eu vou fazer no boleto bancário, é isso mesmo. Primeiro você faz o pagamento, primeiro você faz o tratamento, perdão, primeiro você vai fazer o tratamento, depois vai pagar. Então ligue 0800-787-7070, boleto bancário hoje para você que está nos ouvindo. 0800-787-7070. 70, João. Valeu, Manolo Gomes, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, queridão. Ô, Cláudia, vamos falar agora do Tiaguinho, que foi do Exalta Samba, depois entrou em carreira solo e é um sucesso imenso. Ele casou-se com uma mulher muito bonita, uma atriz que foi da Rede Globo de televisão, Fernanda Souza, e tudo indica que o casamento não era feliz. Não era porque, primeiro, eu vou repetir uma coisa que já falei antes aqui nesse programa. Ela não queria ter filhos e ele queria. E ela falou diversas vezes em vários locais, não quero ter filhos. Poxa, se você é casado com uma pessoa, ou casada, você quer ter filhos e a pessoa diz não só pra você, mas pro mundo inteiro ouvir, não quero filhos. Complicado, dói, né? Dói. Complicado. Complicado, né, Cláudia? Muito complicado. Praticamente, no casamento não tem como dar certo, não. É. Se um não quer, o outro quer, como pode? Alguém tem que ceder. Outra vez ela deixou claro que... Agora eu vou entrar na intimidade sexual do casal. Uma vez a Fernanda Souza falou que não gostava de... Ela não disse assim, eu não gosto de transar com o Thiaguinho. Não falou com essas palavras, mas falou com outras palavras. Ela disse que ele vivia correndo atrás para pegá-la, para transar, e ela sempre dando um jeito de não transar. Gente, vou contar uma coisa para você. Imagina você, mulher, apaixonada pelo seu marido, gosta de aparecer com seu marido, quer ter filhos com seu marido, ele diz para todo mundo, não, não quero ter filhos com ela. E ele ainda tem o desplante de dizer para todo mundo, ela vive correndo atrás de mim para fazer sexo e eu não quero, eu fujo. Imagina você, homem, a sua mulher dizer isso de você, falar para todo mundo e até em programas de televisão. Isso dói, isso machuca, né? É a pessoa que ama, quer ser amada. E estas coisas são demonstrações de carinho. Eu quero ter filho com ela, eu quero ter filho com ele. Eu gosto de fazer sexo com ela. No caso da mulher, eu gosto de fazer sexo com ele. Isso alimenta o amor, isso mostra um casal equilibrado. O que não acontecia no caso do Thiaguinho e da Fernanda Souza. Ele era o apaixonadão e ela toda esquerdona. Terminou que ela separou-se dele. Comenta-se que ela separou dele porque descobriu muito chifre, mas ela nunca revelou isso. São pessoas que falam. Eu acho que ela não o amava, né? Eu acho. É a opinião minha, Cláudia. E você? Você pode ter outra opinião. Eu acho que havia um descompasso, sim. E o descompasso maior era em função dela, né? Uhum. Dela. Ela tinha uma visão de casamento diferente da dele. E aí não deu certo. É. Até hoje não se confirmaram os boatos, as informações de que o Thiaguinho traía a Fernanda Souza, inclusive com homens, não somente com mulheres, e que ela, por conta disso, teria terminado o casamento. Tem também essa história aí, né? Uma notícia que vazou na internet, que foi publicada na internet há pouco tempo, há uns 3 meses atrás, de que ela era traída pelo Thiaguinho com mulheres e com homens. Sim. Agora, Cláudia, eu vou te contar uma coisa. Diga lá. Uma vez o programa João Inácio Júnior da Rádio Verdes Mares mandou um dos seus repórteres entrevistarem o Thiaguinho. Então o Thiaguinho e a produção dele vieram fazer show em Fortaleza e nós fomos ao show, o nosso repórter. Antes de entrar, olha o que aconteceu, no camarim, a produtora dele disse, olha, não pode entrar mulher no camarim. Foi mesmo? Não pode. Explicou por quê? Não, não, só não pode. Nossa! E só vai entrar... Assim, não pode entrar mulher que eu digo assim... Digamos, a repórter vai... Ou o repórter vai fazer a reportagem. E às vezes o repórter ou a repórter leva colegas que são fãs. Sim. Então ficou estipulado assim. A produtora disse, só entra o repórter ou a repórter, ninguém mais. Porque não pode entrar mulher no camarim, ninguém pode. Na época, o Thiaguinho estava com tuberculose, lembra? Lembro. Ele estava com tuberculose. Eu não sei se isso foi porque ele estava se tratando de uma tuberculose. Não foi tuberculose que ele teve? Sim, vou só confirmar, mas creio que sim, tuberculose. Vamos confirmar, né? Talvez não pudesse entrar porque ele estava fazendo tratamento de tuberculose, mas pareceu assim que era cuidado, né? Pra ser fiel. A mulher tá olhando. A mulher sabe quem entra no camarim, a Fernanda Souza. Tuberculose, quem sabe? Se chama Fernanda Souza, era? Não, ele tava realmente com tuberculose. Não, tô dizendo assim, dava a impressão, né? É. E eu confirmei aqui, você tá certo, tuberculose. O Thiaguinho teve tuberculose. Então, Será que ele traía mesmo ela com todo mundo? A verdade é que ele sofreu muito com a separação. Quando a Fernanda Souza diz, eu não quero mais você, ele sofreu, tentou voltar, fez tudo, não teve jeito. Não teve jeito. Mas ele reconstruiu sua vida. O Thiaguinho está já com 39 anos, está namorando com Carol Peixinho e ele se declara para ela. Cláudia Leite, programa João Inácio Júnior. Hoje é aniversário do Thiaguinho. Thiaguinho completa hoje 39 anos e a Carol Peixinho, que é a namorada oficial dele, todo mundo já sabe, os dois estão apaixonados, fez uma surpresa para ele. Fez uma surpresa, um café da manhã, um momento super romântico e colocou nas redes sociais as declarações, sim. Primeiro, a Carol Peixinho. Claudinha, deixa eu cumprimentar uma pessoa que entrou aqui, que é sim, sensacional. É claro. Quem é ele, Cláudia? Ele, Kleber Dias. Nosso supervisor. Né? Kleber Dias é locutor, apresentador, bonitão. Mete quanto de altura aí, ó? 1,80m, 79, 1,80m. Né? É. Além amigo disso, pra caramba. Super colaborativo, tem uma empatia sensacional. Tudo que a gente precisa, Kleber chega junto. Se ele não sabe resolver, ele procura alguém, agiliza e o processo acontece. É gentil e educado, Cláudia. Total, total. É um bem-vindo. Ser humano que faz a diferença nas nossas vidas. Kleber Dias. Mas não é só porque é chefe não, viu? Todo mundo sabe que eu nunca fui de elogiar chefe chato, chefe incompetente. Sim. Que de vez em quando aparece, né? Uma maneira diferente. Já de ver, apareceu, né? Nos 44 anos que eu tenho aqui de empresa, apareceram alguns, mas eles rapidamente foram afastados. Porque aqui é lugar de gente competente, né? Uma empresa desse nível só tem gente competente. Kleber, você é show, grande profissional. Não só como locutor, como comunicador, mas o Kleber Dias é um grande líder. É. Obrigado. Tá aí, você, do ponto de vista profissional, você encontrou a palavra correta. Kleber Dias é um grande líder. E o Thiaguinho? E o Thiaguinho, apaixonado pela Carol Peixinho, os dois amanheceram juntos, então a noite de amor foi maravilhosa, né? Tome chiba, e tome shot, e tome chiba. 39 anos completando hoje, e aí a Carol Peixinho colocou fotos dos dois nas redes sociais e deu uma declaração dizendo, te amo e te celebro todos os dias. Viva você, meu amor! Aí, você sabe como é que o Thiaguinho devolveu o comentário, os votos de feliz aniversário da namorada Carol Peixinho? Ele disse, te amo, sou muito feliz em viver com você, te adoro, @ Carol Peixinho, muito... você é tão linda, né? E ela realmente é muito linda. Ela foi do Big Brother Brasil 19 e também participou dessa nova etapa agora, né? Do Limite, do No Limite. Ela disse, te amo e te celebro todos os dias. E tome chiba. É, olha a foto dos dois na rede social, os dois estão de roupão. Olha aqui, agora a gente vai fazer só mais um pedacinho, João, só nós até dissemos aqui, a revista Forbes disse que o patrimônio, a fortuna do Thiaguinho é de 2 bilhões de reais. Thiaguinho é um homem de fazer dinheiro. O quê? É. Ah, é. Ele, além de ser cantor, ele é um empresário, botou um monte de empresa. É isso aí. Vamos fazer o comercial ligeiro. Alô, William Fortunato. É você, meu compadre. A gente volta rápido. Programa João Inácio Júnior. Programa João Inácio Júnior. Oferecimento Loteria Aldeota, o rei do bolão. Há 50 anos, a Cagesse trabalha para atender a mais de 5 milhões de cearenses, sempre pensando no melhor para você. Porque aqui somos gente que atende gente, que se importa com o bem-estar de todos. E a nossa forma de fazer isso? É sempre trabalhando para garantir água tratada, esgotamento sanitário, saúde e qualidade de vida para todos. Porque pra gente, garantir o essencial para a vida é cuidar de você. Cagesse 50 anos presente na sua vida. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. Toda hora é hora de ser feliz. Daqui a pouco tem uma mensagem de felicidade lindona para animar você, para elevar você, para deixar você ligado com as coisas lindas, maravilhosas, produtivas, proativas e felizes da vida. E se desligar do que não presta, se desligar dos maus pensamentos, das más atitudes e dos maus resultados na vida. Já já tem mensagem de felicidade. O nosso sonoplasta é William Fortunato. E a hora, olha aí, 2:02. Quem sabe tá aqui com a gente. Alô, Maiara Mourão. Boa tarde, Maiara.